Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde de hoje, nós vamos conversar, e a médica convidada, a professora e coordenadora da pós-graduação em cardiologia da Faculdade PIMED, doutora Marildes Luiza de Castro. Obrigada por atender o convite, doutora. É um prazer. A gente sempre ouviu falar, né? A gente, quando vai ao médico e tem algum problema cardiológico ou se sente ameaçado de alguma forma, a questão do AS, pelo menos todos os dias. E a gente tem acompanhado nos últimos tempos que pode ser que esse medicamento não seja tão necessário diariamente. Explica um pouco isso para a gente. Olha, o AS ele é usado para prevenir tromboses que levam a isquemias, tanto no cérebro quanto no coração. O resultado dessas isquemias é o famoso AVC, derrame, ou então, quando é no coração, é o infarto. Existem maneiras de a gente fazer a prevenção. O AS, ele é prescrito para quem já teve um derrame ou um infarto. Aí é importantíssimo, tem que ser usado e tem que ser usado diariamente. Agora, dependendo da idade da pessoa, depois de 65, principalmente no idoso, ele pode ser usado mesmo que a pessoa não tenha tido ainda nenhuma isquemia. Então, ele há uma tendência a se prevenir, principalmente se a pessoa tem alguns outros fatores de risco que a gente fala, que seria a hipertensão ou o diabetes. Então, aí é correto usar o AS nesse tipo de grupo de pacientes para fazer essa prevenção. Tem gente que toma sem nem ter ido ao médico, sem ter um receituário para isso. É normal se fazer isso diariamente sem ter uma habilitação ou uma indicação médica? Não, é perigoso, porque nenhum medicamento é isento de algum risco. E o AS, ele pode agredir o estômago, pode levar gastrite, úlcera e até mesmo hemorragia digestiva. Então, não deve ser usado sem orientação médica. Mesmo na dose baixa, como nós cardiologistas usamos, para fazer essa prevenção, o AS só deve ser usado para quem precisa realmente. Recentemente, saiu uma publicação de um pequeno estudo mostrando que em alguns pacientes ele pode ser usado até mesmo de 3 em 3 dias. Com isso, diminuiria esse risco de complicação. Mas isso é uma coisa nova, ainda experimental. Temos que aguardar resultados mais concretos. Falando um pouco da cardiologia em si, o infarto, o AVC ainda é um motivo de muita preocupação pelo número de mortes que causam no país. Quais os fatores de risco e o que, que a gente pode evitar? Olha, é verdade, o que mais mata no mundo e também no Brasil é a chamada doença cardiovascular. E as principais são o infarto e o AVC ou derrame. Então, tem que se prevenir. E os fatores de risco para isso são a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, uma dieta inadequada, né, o colesterol alto. Então, é tudo, a maioria dos fatores são até fáceis da gente corrigir, da gente tentar eliminar os fatores. E principalmente para a mulher, o sedentarismo é um fator de risco importante, assim como o tabagismo e o diabetes. Estilo de vida saudável. É prato colorido, fruta, verdura, legume, comer fruta todo dia. É praticar atividade física pelo menos 3 vezes por semana regularmente, que é o que é mais importante. Controlar bem a pressão, controlar bem o diabetes, vida com qualidade. Qualidade de vida e, claro, qualquer coisa que você sentir diferente, procurar o seu médico. Nós conversamos na Band News FM, hoje a médica convidada, professora e coordenadora do pós-graduação em cardiologia da Faculdade PIMED, doutora Marildes Luiza de Castro. Obrigada, doutora. Por nada, foi um prazer.